697. Tô no 697, complete a aproximação, torre 198, decimal 6. 6697. Torre Salvador, boa tarde, voo no 697, estabilizado em aviação 90, baixar travado. Voo 697. O vento 100 graus, 08 nós, chega a trem de pouso, autorizado, pouso, pista no zero. Baixar travado, no 697. Controle 6721. Siga para o controle. Web 6721, alguma possibilidade de voar para o Tia, senhorita? Web 6721, aguarde coordenação. Guarda. No solicite ao centro na frequência 126.85, alternativa 125.45. 126.85, obrigado, bom trabalho, 721. Continua a aproximação, informar eixo livre, gráfico lixo. Gráfico Luiz, que autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus, 10 nós. No 697. O Gol no 697, solos 25, solos 219. O 2, você aposta outra vez, pitó. Solo Gol no 697. Gol no 697, prossegue de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 697. No 328, desça para 2.000 pés, ajustando 096. 2.016, 32. 1328, autorizado final LS, reporte estabilizado. Informo que é um helicóptero mantendo 500 pés na proximidade de Duna, não interferirá na aproximação. Ok, está autorizado o LS, reportar estabilizado. 3-2-2. Ciente, Brasil. O Gol 697 ingressa, Juliette pro 5. Juliette pro 5, 697. Solo, boa tarde, Gol 924, informação Oscar. 924, muito boa tarde, pronto, cópia, Maceió 350. Pronto, prefeito. Autorizado para Maceió, nível 350, decola da 10, sai da Pucaracaju. Decola da 10 com curva esquerda, intercepta por isso 58 e prossegue até Maceió. Transponder é o 5553 e o controle 120.8. Maceió, nível 350, decola da 10, curva esquerda, posse por Caranganjô, intercepta por 58, vai direto até Maceió. Cancela 5553, controle 208. Cotejamento correto, chama como plano para o push. É hora, obrigado. November Alpha, confirma suas intenções. Qual foi o seu horário que você apresentou o plano? É, não consta nada aqui no meu sistema não. Eu não tenho nenhum plano do senhor não, nenhuma notificação. Ok, se você quiser entrar em contato com a sala IS, a sua última notificação aqui pra mim consta das 14 Zulu. Não recebi não. Índia November Alpha na escuta. Cinco nove cinco, essa é a medicação. Firme. Cinco, cinco, nove, cinco. A 67 milhas sudoeste de Salvador, voe Mari, na chegada Mari, reporte quando será descida. É a Mari, tipo 5595. Zero dois ao controle. 02, mantendo 410, dando através de Pito Azul. Sente, agora chame torre 198 decimal 6. 118, 6, traço 02. Ou 1328, chame torre 19.6. 26. 600. Prossiga. Claro que a gente tem informação ótica. Porta 9, para autorização. Travado. 1328, boa tarde, vento 110 graus, 109, autorizado pouso, pressionando. Autorizado pouso, gol 1328. Total transponder, 120, decimal 8, controle. Autorizado nível 370, decola da 10, pouca, de par. Cola com o esquerdo, 5552, 120, decimal 8. Cotejamento correto, chama para puxo no 09. Puxando F6320, send to flight level 060, AMA arrival. AMA arrival, descend to flight level 060, ocean 6320. Correction, MARI arrival. Puxando F6320. MARI arrival, ocean 6320, descend to 060. Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, rapaz, ficou a sua visual com tráfego final ILS, retorna retorno Salvador para pouso no pátio do BR. Sim, direto aguardo mesmo, está autorizado o final direto pátio do Graé, reporta curto final, Guardião 02. Sim, direto aguardo do tráfego, prossegue pátio do Graé, Guardião 02. É 320, redução para 2509. 2509, é 320. Tomeio, prossiga. Índio November Alpha, autorizado voo local 1010, decola da 17 no axé. Após decolagem direita, 0171 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. A bordo. Fracionamento de táxi 118.6, 1015 no altímetro, tem bom voo até a próxima November Alpha. Voo no 328, solo aos 34, direita, solo 2.9. Voo no 394, prossiga. Atento, antiga autorização, Galeão. No 394 para o Galeão, nível 360 está autorizado. Decola da 10 na saída da El Leda Bridge, onde intercepta uppers do Luno 0, SMAP Lúvito Barbacena. 5554 no transponder, 120 decimal 8 controle. Boa tarde, 328, livrou. Livre táxi, reporta ponto de parada lógica. Para decola da pista 10, saída da El Leda, após voo direto aqui, intercepta preso Luno 0, após voo ESMAP, Barbacena. 554, transponder 208, controle? Afirma, cotejamento correto, chama para o puxo no 5. Marei. Voo no 328, prossegue Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, voo no 328. Solo Salvador, boa tarde, o trip 5489 está no parte 3, ciente da informação, Oscar. Tiver a nossa autorização aí para a vitória da conquista, nós estamos na escuta e se puder adiantar a nossa saída, agradecemos. Pronto, cota trip. Aí, escuta, prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, saída Arbor, direto Vitória da Conquista. Aciona no transponder 5566, 120, decimal 8, controle. 5489, autorizado Vitória da Conquista no 200, decola da 10, sai na Árvore após DTT, 5566 transponder, controle de saída 120, decimal 80, trip 5489. Cartejamento correto, chama quando pronto, proposto no pátio 3. Chamaremos. Antes da Juliette, vamos na 328. Ingresso Juliette pro 3, gol. Desconsidero. Solo controlado, guardião. Gente, considerando solo de 38 no código de frequência, guardião 02. São quase outra vez de Mário. 5595 está autorizado. Roger, Tato, 5591 Salvador, boa tarde, Chané, 6141 com a Oscar. Pode prosseguir na descida ou 3575 para o 0? 0850, informação Oscar. Chané 6141, chegada Bonf, desça para o 080. 80 na Bonf, 6141. Mike Quebec, prossiga. Continuando a descida, 6320. Canal 6320, desça para 4000 pés, ajuste 1015. 4000, 0 no 5. Canal 6315, desça para 2000 pés, ajuste 1015. 2015, 6315. Isso, 20, vetoração para o sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite ao localizador. Na 6320, copiou o controle? Poderia prosseguir? Vetoração para o sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pelo localizador. Mantenha presente proa, limite ao localizador. 63. 5595, desça para o 060. 060, 5595. Chané 6315, autorizado final LS, reporte estabilizado. Autorizado final LS, reporte estabilizado, 6315. 6141, no desça para o 070. Confirme, tempo agora? Oceano 315, descendo para altitude de 2000. Oceano 320, desça para 2000. Trip 5595, desça para 2000. Oceano 141, desça para 4000. Ajuste do altímetro no 015. Senhor navegante, aproximação para pouso. Oceano 315, é o número 1. 320, é o número 2. 55 é o número. 5595 é o número 3. E a princípio, 141 é o número 4. Sujeito a mudança em função do tráfego. Câmbio. 41 copiou. Copiou 320. Seria 6320 da Oxané como número 2? Oceano 320 é o número 2, descendo para 2000. Controle é o Oceano 6320. Oceano 320, 1234, 4321, vetoração, esquerda, proa 20, desça para 2000, limite ao localizador, prossiga. É, controle Oceano 6320, mantém 4000 pés, proa 040. Oceano 320, desça para 2000 na proa 20. Controle, eu não tô entendendo, eu tô copiando só... É 320, seria o 6320 da Oceané? Oceané 6320, desça para 2000 pés na proa 020, velocidade 170 nós, limite localizador número 2 para pouso, câmbio. Agora deu para copiar correto, é o Oceané 6320 na proa 20, descendo para 2000. Limite é o localizador, reduz para 160, número 2. Trip 5595, vetoração esquerda, proa 020, velocidade 180, limite localizador. 020, 180, velocidade, limite ao lock, 5595 da 3. Oceano 315 interceptou o localizador. Localizador aguardando o glide, mas já pode transferir se quiser. 7 livre, LS, aguarde transferência. Oceano 6320, direita, proa 090 para o localizador, informe estabilizado. Na proa 090, Oceano 6320, reportarado. Eu peço desculpas aos senhores aeronavegantes, eu estou muito acelerado ainda. Quem operou no Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem por hábito, em função de muito tráfego, acelerar um pouquinho. Queira desculpar, senhores aeronavegantes. Este é o melhor controlador do Brasil, é o Mike Juliette Romeu, no através do parque de Pituaçu. Mike Juliette Romeu, meu cordial capitão, retornando para pouso. Afirmativo, senhor. Ok, chame a torre, frequência 1186, bom pouso. Data 186 para a torre. Salvador, boa tarde, é o 3144 da Oscar, cruzando 180-150. Então, 3144 com a Oscar, direto Duna 2000, com ajuste 1095 para o ILS. Direto Duna, descendo para 2000 com 1015, direto para o ILS, 3144. Oceano 315, chame a torre, 1186. 36, boa tarde. Boa. Autorizado 370, via pêndulo 19, decola pistão no zero com curva direita, saída confirmando, saída Momo Frotti com curva esquerda, ok? Negativo direito. O controle opera 120 decimal 8, aciona 5560, cotejo. Zero autorizado, pêndulo 19, Momo Frotti, vai decolando a 10, curva esquerda, 120 decimal 8, controle aciona 5560, tá 32 no meio. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 02. Vai chamar quando pronto, volta 32 no meio. Restrições até 2000. 2000 tem esse faz mesmo, quando não. Estabilizado o localizador, 5595 da 3. Ciente livre LS, aguarde transferência. Guardando. Oceaner 6320 está a 4.8 milhas para passagem sobre o marcador externo. Redução, cheque o trem, torre 1186. Câmbio. 18.6, chamará, 6320. Estou cruzando a final da retaguarda do tráfego, informe nesse momento estou com outro tráfego no final de 10 milhas, agilizando na medida do possível. Ok, está no visual e agilizando o material chamel. Via fase principal em de alfa até o ponto espera quando chama a torre na frequência 1186, estado no 05, muito bom voo. Parte alfa 2, do meio no ponto espera com 1015, voo 1180. Referência. Rotatória, aguardando referência, cadê? Trip 5595, 7 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação para pouso. Cheque o trem e chame a torre. 1186, câmbio. 7186, Trip 5595. É sua, Elias. Capseira 10. Índia November Alpha decola de imediato. Autorizado a decolar de November Alpha, vento uma centena 99. Oceanés 6320, mantém a aproximação e formarei eixo livre. Ciente. Mike Juliette Romeu intenciona pousar direto na bata? Afirmo. Pouso autorizado direto no pátio da bata, vento uma centena 99. Autorizado pouso na bata, já livrou o eixo da final da 90, Romeu. Ciente, muito obrigada, Mike Juliette Romeu. Grata, senhora. Torre ao trip 5595, transferindo para tarde. 5595, reporte no externo. Portarei. Torre Augusto. 1806, lança o ponto de espera da 10, pronto. 806, mantém o ponto de espera. 6. O Xaré 6315, solo 48, direito no 219. 19. Falamos com o controle 1208 e no transponder vai 5565, tá? 3805. Correto, cotejamento, quando pronto, chama em posicionamento no 111. Afirmativo, tá no 111 e chama para puxar o posicionamento em breve. Muito obrigado, 3805, boa tarde. Solo Salvador 6315, boa tarde. Oceaner 6315, muito boa tarde, prossegue Alfa, reportando da Juliette. Alfa, está Julie, 6315. Também fala solo controlado. Solo controlado, senhora. Max Juliette Romeu, solo controlado aos 48, livre frequência, boa tarde. Cordial boa tarde, Papa Romeu Índia, November Alpha, decolada 197 na sua escuta. Papa Romeu Índia, November Alpha, este é o controle Salvador. Meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta, câmbio. Prossegue visual sempre na sua escuta, Índia, November Alpha. Vitor Mike Quebec, eu preciso que o senhor reduza a velocidade, que eu estou com a aeronave da Trip passando o marcador externo. Então, até, o senhor vai segui-lo para pousar na pista 17. Câmbio. Indicando a redução, Vitor Mike Quebec. Ok, o senhor está prosseguindo para a rotatória, ciente do tráfego no externo, chame a torre na frequência de 1186 e solicite instruções para pouso. Câmbio. 186, grato, uma boa tarde, Vitor Mike Quebec. Boa. Papatango Victor Mike Quebec. Confirme, por favor. Papatango Victor Mike Quebec na rotatória. Victor Mike Quebec autorizado final da 17, fala final de 2 milhas. Autorizado final da 17, apostará final de 2 milhas. Passando externo, trip 5595, baixar travado. 5595, informaria autorização de pouso. Nada. Oxa, 6320, solo 50, direito no 219. Direito no 219. Não entendi, poderia confirmar? Juliette 6305. Este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos encurtar essa trajetória. Direto Duna 2000, ajustada em 1015 para o ILS. Câmbio. 10, vento, uma centena 99. Autorizado, 5595.